Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você entra a partir de agora no território da Arena Sertaneja. Os maiores sucessos, as mais executadas na semana, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Target Radios. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bem por aí, baby? Na paz de Deus. Assim espero. E pela Target International. No ar o Arena Sertaneja. A parada sertaneja da semana, desfilando aqui na sua estação favorita. Afinal, as melhores rádios e melhores ouvintes são Target. Vamos acompanhar a contagem regressiva das 15 músicas sertanejas mais executadas no Brasil na semana. Enquanto isso, viva o mundo Target. www.targetw.com. Música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o mundo. Targetw.com. Por aqui, Ricardo Borges. E começando a parada sertaneja, o 15º lugar, que fica com Marcos e Belucci e Michel Teló. Desce do salto, porque tudo de melhor é Target. Arena Sertaneja. Número 15. Desce do salto. Joga a mão assim, vai! Yeah. Hey, hey. Do salto, pra que ao menos eu possa te ver. Com esse nariz empinado é difícil chegar em você. A sua cobertura é muito alta pra eu fazer serenata. Na vida eu nasci pra ganhar meu bem, então não me paga. O mais engraçado é que eu sei que quando eu vem, não vai desgrudar de mim. Ficar de marrinha pra quê? Se entrega de vez que eu vou te fazer feliz. Se eu te pegar, sei que vai me ligar até de madrugada. Vou colocar você no seu lugar. Você tá bem assim, com a gente. Yeah. Hey, hey. Yeah. Hey, hey. Com vocês, Michel Teló. Do salto, pra que ao menos eu possa te ver. Com esse nariz empinado é difícil chegar em você. A sua cobertura é muito alta pra eu fazer serenata. Na vida eu nasci pra ganhar meu bem, então não me empada. O mais engraçado é que eu sei que quando eu venho, não vai desgrudar de mim. Cade marrinha pra quê? Se entrega de vez. Eu vou te fazer feliz. Se eu te pegar, sei que vai me ligar até de madrugada. Vou colocar você no seu lugar. Você tá vendo o jogo no ar. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Obrigado, Michel. Rapaz, Marcos e Belucci. Vamos fazer essa galera agora descer pro salto, vai. O mais engraçado é que eu sei que quando meu peito não vai desgrudar de mim. Ficar de marrinha pra quê? Se entrega de vez que eu vou te fazer feliz. Se eu te pegar, sei que vai me ligar até de madrugada. Vou colocar você no seu lugar. Você tá ferrada. targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja. Número 14. Tá se escondendo em parede de vidro, quer tornar possível o que é impossível. Eu sei que o coração desmanda quando você manda ele me esquecer. Se na sua vida sempre fico ausente, mas eu sei que estou ligado em sua mente. Não vê que quanto mais me nega, mais você se entrega, que eu sou de você. Por telefone é fácil falar, dizer que acabou, que não quer mais me amar. Na vida, tristeza matando uma história. Por telefone não tem despedida, não tem cara a cara, não tem caída. A gente precisa se encontrar agora. Eu quero ver você falar ao vivo que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer, que terminar por telefone não vai me convencer. Eu quero ver você falar ao vivo que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer, olhando dentro dos meus olhos, só assim vou entender. O telefone é fácil falar, dizer que acabou, que não quer mais me amar. Na vida, a tristeza matando uma história. Não tem despedida, não tem cara a cara, não tem recaída. A gente precisa se encontrar agora. Eu quero ver você falar ao vivo que não quer mais me amar. Eu duvido que consegue me esquecer, que terminar por telefone não vai me convencer. Eu quero ver você falar ao vivo que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer, olhando dentro dos meus olhos só assim. Eu quero ver você falar ao vivo que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer, que terminar por telefone não vai me convencer. Eu quero ver você falar ao vivo que não quer mais me amar. Duvido que consegue me esquecer, olhando dentro dos meus olhos só assim vou entender. Arena Sertaneja Número 13. Para tudo, ela que tá me ligando. Para tudo, e ela tá me procurando. Para tudo, é só ela chamar que eu vou. Para tudo, se ela quer, ela que manda. Para o mundo. Eu passo um dia sem te ver, então eu fico louco. Essa vontade toma conta de mim, eu sofro. O teu beijo vicia, seu corpo enlouquece. O teu cheiro arrepia, sua pele me aquece. Ela pode, ela é top. Seu olhar me domina, teu charme me envolve. Tá sempre bonita, tá sempre na moda. Essa garota fascina, essa garota provoca. Para tudo, ela que tá me ligando. Para tudo, e ela tá me procurando. Para tudo, é só ela chamar que eu vou. Para tudo, se ela quer, ela que manda. Para tudo, ela que tá me ligando. Para tudo, e ela tá me procurando. Para tudo, é só ela chamar que eu vou. Para tudo, se ela quer, ela que manda. Para o mundo. Se eu passo um dia sem te ver, então eu fico louco. Essa vontade toma conta de mim, eu sofro. O teu beijo vicia, seu corpo enlouquece. O teu cheiro arrepia, sua pele me aquece. Ela pode, ela é top. Seu olhar me domina, teu charme me envolve. Tá sempre bonita, tá sempre na moda. Essa garota fascina, essa garota provoca. Para tudo, ela que tá me ligando. Para tudo, e ela tá me procurando. Para tudo, é só ela chamar que eu vou. Para tudo, se ela quer, tá me ligando para tudo. E ela tá me procurando para tudo. É só ela chamar que eu vou para tudo. Se ela quer, ela que manda para tudo. É ela que tá me ligando para tudo. E ela tá me procurando para tudo. É só ela chamar que eu vou para tudo. Se ela quer, ela que manda para o mundo. Arena Sertaneja, número 12. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Me perdi, mas não fui capaz de tomar conta de mim. E amei assim. Only the best out of control. Mergulhei nas incertezas do amor. Fui um louco sonhador. I was a dreamer. Just won't remember. Dois irmãos, o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Pode traz momento, site w.com. A referência para o mundo. Target Radios. Simplesmente a maior rede internacional de rádios. E o 12º lugar da parada sertaneja nesta semana vai para Eduardo Costa e Paula Fernandes. Meu grito de amor. No 13º lugar, Jean Giovanni. Para tudo. Posto de número 14 para Bruno e Marrone. Parede de vidro. E o 15º lugar da semana entre os sertanejos fica para Marcos Ibelucci e Michel Teló. Desce do salto. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the best stations. Intervalo bem rápido e já já voltamos para milhões em todo o planeta que amam Target Radios e que são a razão de tudo. Segura as pontas aí, baby. Arena Sertaneja está apenas começando e volta em instantes. Stand by! Olá, aqui é o Daniel. Imagine eu e você numa ilha paradisíaca. Imaginou? Então venha passar 3 dias comigo em Florianópolis, a Ilha da Magia. Serão momentos inesquecíveis. De 15 a 18 de dezembro, Daniel estará no Costão do Santinho, em Florianópolis, com um grande show, gincanas e muito mais. Acesse www.costão.com.br ou consulte seu agente de viagens e passe momentos inesquecíveis com Daniel no Costão do Santinho. Estamos apresentando Arena Sertaneja. As melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo. Todas as semanas na Antena Best, as 12 mais da música dance em Italy's Best Dance. A contagem oficial da tua Antena Best. Estás preparado para 60 minutos sempre a bombar? Italy's Best Dance. Aos domingos às 7 da tarde na Best. Alinhas, alinhas. Come on, come on. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Voltamos a apresentar Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, desfilando na rede Target Radios. Arena Sertaneja. Número 11. Pois quando está sozinha liga toda hora, tá faltando carinho, de saudade chora. Aceita de uma vez essa vontade louca de me amar. Vê se para logo com esse jogo de ficar brincando com meu coração. Diz pra todo mundo que sou bobo, que pra você não passo de uma curtição. Pra que mentir, fingir que não me ama mais? Você sabe que esquecer de mim é tarde demais. Pois quando está sozinha liga toda hora, tá faltando carinho, de saudade chora. Aceita de uma vez essa vontade louca de me amar. Pois quando está sozinha liga toda hora, tá faltando carinho, de saudade chora. Aceita de uma vez essa vontade louca de me amar. Vê se para logo com esse jogo de ficar brincando com meu coração. Diz pra todo mundo que sou bobo, que pra você não passo de uma curtição. Pra que mentir, fingir que não me ama mais? Você sabe que esquecer de mim é tarde demais. Pois quando está sozinha liga toda hora, faltando carinho, de saudade chora. Aceita de uma vez essa vontade louca de me amar. Pois quando está sozinha liga toda hora, tá faltando carinho, de saudade chora. Aceita de uma vez

Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Gata, me liga, mais tarde tem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te pegar. E depois namorar, curtição. E hoje vai rolar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, rolar, que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Arena Sertaneja. Número 8. Pensei que fosse fácil esquecer uma paixão. Descobri como é difícil dominar o coração. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, das juras de amor que eram pra sempre. Não quero lembrar que tudo acabou. Só quero lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso não lembrar? Do beijo na boca, do cheiro da pele, juras de amor que eram pra sempre. Não quero lembrar que tudo acabou. Só

Voz. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Eu ando louco de saudade de você, morto de vontade de te ver. Mas não é à toa, você é essa pessoa linda que me faz querer demais. Vejo a sua boca e te vendo louca, não me canso nunca de dizer. Melhor e mais ouvida rede de rádios. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the biggest, best and most listened network. E o segundo lugar da parada sertaneja na semana fica com Daniel. Eu amo amar você. Antes ouvimos o terceiro lugar com Victor e Léo, Amor de Alma. E está na hora de acompanharmos a música sertaneja mais executada no Brasil na semana. Antes, um grande beijo aos milhões de ouvintes que acompanham Target em todo o planeta, através das melhores rádios que estão em rede. Ouvintes que são a razão de tudo. Eu, Ricardo Borges, estou indo nessa, mas a qualquer instante estou de volta aqui na maior rede internacional de rádios. lembre-se de clicar no portal que é referência para o mundo, targetw.com. Inclusive, a listagem completa da Parada Sertaneja da semana está no portal, bem como tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. Viva este mundo! E o primeiro lugar da Parada Sertaneja pertence a Luan Santana, número 1 no Arena. Nega, a música sertaneja mais executada no Brasil em mais uma semana. Fiquem todos com Deus e sempre aqui na Target. Bye, bye! Arena Sertaneja, número 1. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mais aquele sonho que era meu, descobri não era seu. É, não, eu não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto. Sofreu demais e sabe que eu não fui capaz. Mais aquele sonho que era meu, descobri não era seu. É, não deu. Não deu certo quanto a gente planejou. Mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar. Vem cá, já tava viu? Arena Sertaneja, as melhores do mundo sertanejo, na maior e melhor rede de rádios, Target Radios. Rede Internacional Target Radios, referência para o mundo.